Tomara que chova 3 dias sem parar. Tomara que chova 3 dias sem parar. A minha grande mágoa é lá em casa não ter água e eu preciso me lavar.